semana. E a vida não mais engana. A todo instante eu gosto mais de crescer e viver. E nem ainda conheci você. Você vê como é gostoso o motivo da natureza em fazer questão de te mostrar a beleza. O que você não sabe é que o destino está bem seguro, estável pra você não notar. Acordei pensativo, vou orar pro bebê, pois levam seus filhos sem você perceber. Vivi o passado e aprendi a viver. Vi todos os pecados causados pela TV. Recebi um recado, vão te oferecer um carro, uns trocados e vão mandar em você. O brilho dos seus olhos me respondem sim, aceito. Não vale voltar atrás, se feito tá feito. Não tinha certeza que conseguiria. Antes só do que uma companhia. Não vamos chorar o leite derramado. Disse que daria conta do recado. São coisas boas que mamãe fazia. É melhor ouvir o que a velha dizia. Acorda, levanta, moleque da esperança. Você quer, você pode, alcança. Só depende do seu desenvolvimento. Quem ficou pra trás é só lamento. Bolinho da maldade, paga de migué. É nessa hora tem que saber quem que é. Bate nas suas costas, aparenta um bom amigo. Amigo como você não precisa do inimigo. Deus é mais, eu tô vivo é pela fé. Um apá de Zé Povinho, um apá de mulher. Te condenando no que diz, até mesmo no que faz. Lembro de uns peão de 10 anos atrás. Sem preocupação, pura liberdade. Só de pensar, já bati mal saudade. Aprontava de tudo, era sem pensar. Ouvia minha coroa me chamando pra almoçar. Apesar de não ter uma certa obediência, eu nasci um dono sem essa consciência. Ei, mãe, sem você eu não seria eu pelo povo. A senhora sabe, eu não pratico, eu não me envolvo. E no brilho dos meus olhos a senhora se enganou. Pois eles brilham porque Deus sempre nos amou. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu filho, não vá jogar no campo descalço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ontem te ensinei a colocar o sapato. Hoje uma criança, mas é só no retrato. Lembranças do seu primeiro aniversário. Os presentes que eu dei foi graças ao meu salário. Suado no mês e você nem agradeceu.